quero tá com ela. Dobras que nem vou com gosto, e o gosto bom é o gosto dela. Ela sabe que desconcertou, sabe que me desmantela. Dobras que nem vou com gosto, sorridente sigo em frente e vou pensando nela. Dobra a esquina, esquinou, dobra ali na rua dela. Dobra a esquina, esquinou, preciso falar pra ela. Do muro que desmoronou, de tudo que se desmantela. Que mesmo a vida cheia de amor, a dor também vai estar presente nela. Canta pra ela esse novo som, de melodias feita à madrugada. Sentar com ela pra tomar café, olhando o fim da tarde ensolarada. Dobra a esquina, esquinou, dobra ali na rua dela. Dobra a esquina, esquinou, que o gosto bom é o gosto dela. Dobra a esquina, esquinou, sempre quero tá com ela. Dobra a esquina, esquinou, preciso cantar pra ela. Do mundo que se desmantela, que mesmo a vida cheia de amor, a dor também vai estar presente nela. Canta pra ela esse novo som, de melodias feita à madrugada. Senta com ela pra tomar café, olhando o fim da tarde ensolarada. Dobra a esquina, esquinou, dobra ali na rua dela. Dobra a esquina, esquinou, que o gosto bom é o gosto dela. Dobra a esquina, esquinou, sempre quero tá com ela. Dobra a esquina, esquinou, preciso cantar pra ela.